Hoje o rap anda rimando muita cela com viela. Tem caneta com bombeta, novela com favela. É pouco conteúdo amontoado de besteira. Não tem o que dizer, então nem pega na caneta. Pra ser rapper de fato, meu truto é muita treta. Milhões de brasileiros que se espelham em nossas letras. Por isso quando eu faço, uso régua e compasso. Em cada rima, em cada verso, um pensamento afiado. Se você não conhece, meu vulgo é aliado. Esquadrão FDM, ideia forte lado a lado. Com quem anda certo, humildão, não pra frente. Cola tuta, vamos à luta, porque atrás vem gente. Hoje em dia tem uma pá que mete mal e fala gíria. Canta um rap hoje, já é o cara no outro dia. Cê tem que respeitar o lugar que eu cheguei. Tem que aprender a respeitar a camisa que eu suei. Sempre na moral, humildão aonde for. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Aqui na banca não cola mané. Sempre na moral, humildão aonde for. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio. Faço rap por prazer, dinheiro é consequência. Não vem de minha moral, nem a minha consciência. Não faço nada demais, emito a minha opinião. Nem sei se é comercial, sei lá se vai vender ou não. Mas tamo aí, malucão, fazendo rap a milhão. Se tem traíra no caminho, tem uma pá de sangue bom. Tantos palcos, tantas casas, tantas tretas, tantos grupos. Tomei meus prejuízos, mas é bem maior o lucro. Fazer rap pra mim é uma dádiva divina. Se você quer fazer, pelo menos raciocina. Quer passar a informação? É um puta desinformado. Critica o sistema e é um cuzão alienado. Não sabe quem cê é, não conhece seu passado. Deixa o rap pra quem é vacilão, sai vazado. Cê tem que respeitar o lugar que eu cheguei. Tem que aprender a respeitar a camisa que eu suei. Sempre na moral, humildão aonde for. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Aqui na banca não cola mané. Sempre na moral, humildão aonde for. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio. Quem já pulou catraca, já tretou com cobrador. Pagou pra entrar no baile e implorou por favor. DJ, dá uma chance de eu mostrar meu trabalho. Que trabalho, caralho, sai daqui, carrapato. Hoje em dia essa invejinha vem dizer que foi fácil. Passa a vida me cuidando, reparando o que eu faço. Trabalha vad boy só pra comprar meus disquinhos. Me sentia orgulhoso de tocar nos bailinhos. Na quebrada lá no César e também no Dendem. Se me chamasse de DJ eu me sentia tão bem. 15 anos truta, não, são 15 dias. Muitos já tombaram, eu tô aí na correria. Quem diria que um dia a banca iria tá tão forte. Vários grupos consagrados no selo face da morte. Cê tem que respeitar o lugar que eu cheguei. Tem que aprender a respeitar a camisa que eu suei. Sempre na moral, humildão aonde for. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Aqui na banca não cola mané. Sempre na moral, humildão aonde for. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio.